Radiclé. Sente o som, senta a vibe do som. Nesse momento, eu tô inspiradamente, certo, irmão? Eu tô aqui refletindo nos sonhos que se foram, nos sonhos que estão presentes. Porque sonhos, sonhos todos têm, tá ligado, parceiro? Quem não tem, é porque já morreu. Certo? Mas viajando, ouvindo esse som, me traz boas recordações, me faz lembrar que ainda tô vivo. E quem tá vivo tem que lutar, tem que acreditar. Porque o hoje, parceiro, é a chance que você tem pra fazer o acontecer. Certo? Amanhã é como falar de rock. Amanhã é consequência do hoje, do presente. Meu irmão, busque inspiração para a sua vida. Traga inspiração para a sua vida. Porque sem inspiração, as coisas ficam muito mais difíceis. Por isso, eu tô nesse momento aqui, ó, ouvindo esse som louco. Inspiradamente. Salve a todos. Salve, periferia. Tamo junto. Your dreams have all come true, just the way you planned them. So I'll just step up.